Começando. O primeiro broadcast do ano começa ao som de Age of Empires 2. E por que isso você deve estar se perguntando, ou não, porque talvez você tenha lido o título, né? Hoje nós vamos falar, vamos contrastar os jogos da década de 90, década de 90 não, da década de 90, 80, 70 pra trás, do século 20 contra os do século 21, que são os jogos mais atuais. Estou com um time completaço e bonito, muito bonitos, né, lindo, né, Gui? Como é que tá aí, cara? Olá, certo, jovens, aqui é o Guilherme Silva e eu sou o correspondente internacional aqui do Brocast, porque tá, eu tô sempre onde? Falando de fora do assunto. O Guilherme caiu de paraquedas no tema, mas ele vai colaborar, eu tenho certeza que o Guilherme ele vai colaborar bastante com, principalmente falando dos jogos que ele jogou antes da virada do século. Estamos também com o Matheus Mogno, falando diretamente o correspondente interestadual, falando do Rio Grande do Sul. Interestadual, inter... É estadual, tá certo. É isso aí, fala Neri, fala galera do Brocast, Matheus Mogno aqui de Lagoa Vermelha, novamente, tudo beleza? E também temos Maruron, ele que passou a virada do ano pegando cerveja, escondido no trabalho e vendo os fogos, né, Maruron? É isso aí, né, seguiu o novo pra todo mundo. É isso aí, vamos, né? Vamos torcer pra que o chefe do Maruron não ouça esse programa. Não, o chefe do Maruron... Exatamente, cara. Ah, mas tu acha que ele... Exatamente. Não, mas é uma cervejinha, mano. Eles contam do teu trabalho. Se bem que é uma cerveja do trabalho, disfarcei. Né? Eu disfarcei. Porque era a Brahma, então ela é meio vermelha. Então eu tomei cerveja de canudo pra se olhar ali. Ai, meu Deus do céu! Olha o nível de stealth desse menino, cara. Ai, esse menino, o desgraçado é um gênio. Espetacular. Galera, vamos falar dos jogos da... Do século passado e desse século, depois da vinheta. Nacionais apresenta Broadcast versão games. Então, galera, a gente fez uma listinha separando os jogos e a ideia é que a gente possa falar assim, ó. Os jogos antes tinham essa vibe, eles faziam isso com os recursos que eles tinham. E hoje eles fazem outra parada com os recursos que eles têm e os jogos são dessa forma. Algumas vezes a gente vai comparar, outras vezes a gente vai falar livremente. Então, eu queria começar trazendo um dos jogos que está em alta que vai ser lançado nesse mês, né, Matheus? Resident Evil 2. Isso, nesse finalzinho desse mês, cara, vai ser top. Que é um remake, eles vão recontar a história do Resident Evil 2 que foi lançado lá atrás. Já de cara dá pra ver uma baita diferença nos gráficos, né? Acho que quando a galera pensa em diferença entre jogos, uma das coisas mais gritantes são os gráficos, né? A primeira coisa que qualquer pessoa bate o olho, né? Os meus pais olham e falam, nossa, que real, né? Gente, parece de verdade! Ai, o bicho vindo! Tipo, nessa vibe. É louco que naquela época os pais já ficavam preocupados de você ficar matando monstros e dando tiro em pixels. Imagina agora, né, velho? Que os bichos são muito real. Agora os pais já abandonaram de vez. Ainda bem que a gente cresceu, tá ligado? Mas falando assim da parte mais técnica, no caso do Resident Evil, o que eu acho que mais mudou foi o lance da câmera, né? Que eles, na época lá, pô, era tudo meio de cima, tudo meio travadão, a câmera... Ih, rapaz, peraí, o Matheus vai ter gente que vai ficar puta contigo aí, não. Cara. Cara, eu fui criado na base de Resident Evil 3, tá ligado? Eu apanhei muito na minha infância pro Nemesis e eu queria muito ver um remake dele agora com esse novo estilo de câmera, porque ia ser muito genial, tá ligado? Mas então, cara, aqui tem uns caras que... Fala aí. Não, é que boa parte dos meus jogos preferidos daquela época, o Spyro, por exemplo, que eu sempre falo aqui, também tinha uma câmera muito cagada, tá ligado? Ah, mas a câmera do Spyro não era livre, não? Era atrás, assim? Sim, ela era meio limitada, assim, por causa do controle do PS1, tá ligado? E eles mudaram isso na nova câmera? Agora eles mudaram, eles deram mais uma libertadinha. E tu acha essa que é uma coisa que eu tenho dúvida, esse jogo Spyro, ele era tão popular assim, eu tinha, mas eu cagava foda pro jogo, assim, eu jogava de vez em quando, mas não era tão famoso na minha rua, assim, com as pessoas que eu conhecia. Pois é, é que a lenda que eu ouvi é que ele vinha com o PS1, tá ligado? Algumas pessoas que compravam, vinha, ganhava o jogo junto, aí por isso que todo mundo, muita gente conhecia ele, ele não era tão popular, eu acho, quanto o Crash, assim, no Brasil, mas como ele vinha em alguns, eu no meu caso, eu comprei de um tio o PS1, meu pai me deu de presente, comprou de um tio, e um dos jogos que tinha era o Spyro, sabe, por isso que eu conheci. Era o que tinha. Era o que tinha. Um dos primeiros, sabe? Assim, né? Mas era bem divertido, pô. É, nessa vibe de era o que tinha, tinha o Mario também, que era super, cara, né, um dos jogos mais jogados no mundo, velho. Porra, e que era bom demais, vai, Mario era muito bom. Era massa pra caramba, velho. O Mario tinha uma coisa que a gente jogava as primeiras. Assim, eu pelo menos não salvava tanto assim, às vezes perdi o save e tal. Uh-huh. Mas eu jogava infinitamente as primeiras fases e eu não enjoava. Assim, achava mó da hora jogar a mesma fase sempre, velho. Cara, nessa época eu não sabia o que era virar jogo, tá ligado? Super Nintendo. Tipo, legal era tipo, legal assim, tipo, tu exercer, repetir aquele mecanismo, né? Exercitar essa parte do seu cérebro que repete coisas. A sua coordenação motora, ou enfim, tá ligado? Isso que era legal do jogo. Cara, eu lembro que, inclusive, eu até no começo eu nem sabia que era possível, assim, tipo, jogos vinham com uma história, tá ligado? Tem final! Eu tava ali pela diversão, sabe? Eu lembro que, poxa, GTA, eu ia na locadora que meu tio tinha e via muita gente jogando GTA só pra zoar. E isso GTA deixou. Isso deixou estipulado na minha cabeça. Poxa, GTA é um jogo que só tá ali pra zoar, sabe? E foi um mindblow tão grande quando eu vi que, tipo, se tu parasse naquele ponto vermelho que tinha uma letra no mapa, abria uma historinha pra você seguir, tá ligado? Eu só comecei a zerar GTA quando eu comecei a jogar o GTA V agora. Os outros eu nunca nem fiz ideia da história. Eu queria zoar, tá ligado? GTA não é aquele jogo que tu abre, aí tu abre uma janela do navegador e coloca cheat codes, GTA San Andreas e sai jogando? Não é assim que funciona? Que vinha com uma folhinha com os códigos escritos. É, não é assim. Pô, tu tô jogando errado o jogo. Poxa, essa inocência era uma parada tão massa pra mim, sabe? Tão legal. E é um sentimento que nunca mais vai voltar na minha vida, cara. Oh. Não, mas vou falar o quão louco é a mudança nos jogos. Que o GTA V eu nem sei se tem cheat codes. Pois é, né, velho? Eu acho que eu tem, acho, né, que... mas enfim... Deve ter. É, o lance é que tem mod, né? E eu imagino que se tiver cheat code, se você usa, possivelmente tu ganha alguma penalidade da Rockstar, né? Porque eu acho que online. É, se eu não me engano, tem, mas aí não tem disponível no online e é disponível no menu do jogo, tá ligado? Tipo, no celular, dos personagens e tal. Então... Eu não sabia disso, não. É... É, que loucura. Pô, mas na vibe do Resident Evil, o Link falou que ele tinha câmera travada, né? Eu nunca joguei esse, mas eu vou lançar aqui uma dúvida. Será que esses jogos aí, eles tinham a intenção de fazer essa estética, sabe, de câmera travada ou de plataforma? Ou foi a limitação da época que fez com que os jogos fossem precisados aí? O que vocês acham? O Resident acho que foi limitação, né, cara? Uhum. Porque ele tinha gráfico bem bonito, mas não tinha como acompanhar. Só que assim, cara, eu conheço um monte de canal que faz live de jogo antigo, speedrun, cara, e os caras reclamaram muito do Resident Remake, o 2, cara, por causa da câmera. Ai, sabe? Cara, então, eu queria trazer essa discussão aí porque é treta, e treta é legal de sempre trazer aí. Eu não ligo, sabe, tanto que eu gosto do Resident 4, apesar dele não ser um pouquinho diferente de Resident, né, tipo, é uma outra vibe, não é zumbi nem nada. Mas eu ainda gosto do 4, apesar que o 5 e o 6 eu acho que fugiu muito do que é Resident. O 7 eu acho que até trouxe de volta, né, aquela questão 7, de terror. Né? Aquela questão de terror mesmo. Mas eu não cheguei a jogar ele inteiro. Tem ação também. Mas, o remake do 1 ficou bom, cara. O remake do Resident 1 ficou muito bom. O pessoal da antiga gostou. Agora, o 2, bom, eu tô criando uma boa expectativa, sabe? Eu só quero que ele tenha uma parada que os jogos antigos tinham, principalmente Resident. Eu quero que esse novo tenha. Que é quando você zera, digamos, num modo difícil, né? Um modo hard, ou num determinado tempo, tira um determinado rank, você ganha uma arma especial com munição infinita. Entendeu? Essas paradas, nossa, assim, libera um modo novo. Sim. Libera o modo mercenário. Isso faz com que o jogo se mantenha vivo, né, cara? Isso é muito massa. O Resident Evil 7 trouxe esses modos nas DLCs. Cara, é muito bom. Tipo, o jogo continua vivo, sabe? E é louco pensar que eles colocaram um esforço, um time pra desenvolver ali uma parada, sabe? Eu acho isso muito bacana. Cara, falando nisso... Caro, né? Falando nesse lance aí, Neri, que você citou do Resident Evil, eu acho que uma parada que é muito presente nos jogos atuais é esse lance da galera ter que achar formas de deixar o jogo vivo, tá ligado? Porque com tanto lançamento e tanto jogo sempre chegando... É facinho pra um jogo cair no esquecimento atualmente, cara. Eu lembro que quando a gente fez o Nacionais Game Awards, por exemplo, a gente falou do jogo saiu e você ninguém percebeu, sabe? Como foi o caso do Shadow of the Tomb Raider. E é muito comum, principalmente pra jogo single player, sabe? Ele saiu, ele faz um buzz gigante, às vezes, quando sai... Mas depois acaba sendo esquecido porque ou não traz DLC, ou não traz nenhum modo extra de jogo. E acaba simplesmente morrendo, sabe? Pô, mas antes... Isso é uma preocupação que tá muito presente atualmente. Mas antes os jogos às vezes não precisavam se esforçar muito, né? Tipo tu e o Mario, assim... Tu e o Mario. Tu e o jogo do Spyro, que se compara com o Mario pelo fato de vir com console. Tipo, tava lá, sabe? Tipo, tu não tem dinheiro pra comprar, não tem acesso a um catálogo gigante, não tem jogo de graça online sendo lançado todo mês, então... Era caro ficar comprando jogo assim, né? Então você jogava os que tinha, né? Pois era mais difícil tu encontrar jogo, cara. Era um negócio... São diferenças de mercado, né, velho? Diferenças de mercado, acontece... E como o Dery disse, né, cara, o online chegou agora e mudou pra caramba tudo isso, sabe? Uma das batalhas que a gente colocou na pauta ali é o Call of Duty, sabe? Vocês jogavam Call of Duty no passado, na época do Play 2 ali? Que, tipo, era uma parada, tipo, mais focada na história e tal. E o último Call of Duty que saiu agora, ele nem tem campanha single player, cara, sabe? Isso ele é conta muito a historinha louco. Dos personagens e é focadaço no multiplayer. Isso é muito louco. É muito crazy. Isso é muito louco. Acho que nesse contraste, que talvez todo mundo aqui tenha jogado, dá pra falar do Medalha de Honra, né? Que era muito isso e era muito essa vibe, assim, de história mesmo, mas ele tinha um feeling que eu não sinto mais hoje nos jogos de tiro. Pode ser uma coisa específica da franquia, mas eu lembro, assim, que, sei lá, o modo de avançar nas fases do Medalha de Honra, quem não tá ligado, procura aí pra ver como é que era... Era muito da hora, tipo, eu lembro que pra PlayStation 1 tinha vários detalhes que pra época era a frente do tempo, como por exemplo, tu poder tacar a granada de volta, tu atirar no pé do cara e o cara reagir com um tiro no pé, e várias outras coisinhas assim que traziam um feeling muito legal pra época. Pois é, cara, velho, saudade. A melhor coisa que tinha no Medalha de Honra, no 1 do PlayStation, que quando eu vi eu fiquei impressionado, era você interagir com os inimigos com um documento falso. E eles não atiravam em você, cara. Eles só olhavam pro documento e falavam, não, pode passar. Tipo, cara, eu fiquei impressionado. Falei, cara, eles não estão me matando. Eles estão falando... Isso, cara. Pô, e trazia um feeling de tipo, tô infiltrado nessa caramba. Cara, eu sou foda. Tá ligado? Muito bom, era muito porra, bom. Que saudade. Ver os jogos fazendo essas coisas naquela época era maravilhoso, velho. Que saudade. Mas tem um jogo que a gente não conseguiu achar um equivalente. Vamos ver se a gente acha agora. Que foi o Tony Hawk, cara. Todos os jogos do Tony Hawk, assim... Tipo, hoje, assim, como é que são? Eu não tô ligado. Tem jogo de skate hoje? Pô, desculpa aí minha ignorância. Existem jogos de skate, só que eu vi que a Microsoft apresentou, se não me engano, na E3, o Session, que ainda não saiu. Que é um jogo que é de skate. Mas, cara, até existe, mas não existe nada comparado ao tamanho do sucesso do Tony Hawk lá da época do Play 1, sabe? Que era algo muito divertido. Era arcadezão, os gráficos eram ok pra época. Tinha multiplayer, cara. Eu lembro que eu jogava com meu primo, velho. Ele tinha. Era muito maneiro. E, poxa, parece que a franquia só decaiu com o passar do tempo, sabe? Tipo, ali no Xbox 360 eu já não lembro mais de ver Tony Hawk, assim, de qualidade. E por que que vocês acham que isso aconteceu? Vocês têm ideia do que rolou com a franquia? Devem ter tirado aqueles lances de fazer uns manual lá e fazer umas manobras de 1 milhão de pontos. Aí parou de ter graça. Deve ter tirado isso aí. Exato, cara. A manobra infinita, né, cara? Que você caía, você tava pra cima, pra baixo, e daí continuava, daí isso, ia pra rampa. Isso aí tinha no 4. Acabava o tempo e você tava lá. Eles, acho que eles tiraram isso. Eu acho que eles tiraram isso nos modelos mais recentes mesmo. Será que... Acabou o jogo. Acabou. Eu acho que o lance é esse, então. Se pá, eles miraram numa parada mais realista, sabe? Tipo, simulação, entre aspas, sabe? Enquanto no no passado era arcadezão, tipo, descer uma ladeira infinita e fazer 1 milhão de pontos com várias manobras. É o Gui que tá escrevendo agora... Street Fighter. É, né? Deve ser, cara. É o Gui, a cara do Gui. Assim, não o Street... Então. Tipo, e realmente, vale a pena falar de Street Fighter porque não mudou nada. Nem os combos. Mesma coisa, só os caras ficaram meio inchados assim, né? Ficaram mais bombados. Ficaram redondos, né? É que agora tem senso de profundidade, que é 3D, né? Eu acho que Street Fighter devia ter continuado 2D, velho. Eu me chama de velho, vai. Mas eu acho que eu gostava do Play 1, o 3D do Play 1, era legal. O Street Fighter 3 é mó bonitão, cara. É um 3D desenhado, parece aqueles jogos do Dragon Ball. Eu achava que tinha que ser assim, sabe? Tipo, não esse modelado 3D esquisito pelo computador, sabe? Devia fazer em desenho mesmo, igual os jogos Dragon Ball, jogos de Naruto, sabe? Mas eles tentam trazer isso, Gui. Mas eles tentam trazer isso. Mas não é tanto. O Street Fighter 4 e o 5 é muito esquisito. Eu acho meio feio, assim, os bonequinhos. Eles parecem meio roliço, né? Por causa do 3D. Eu lembro que eu tive um puta estranhamento quando jogadores de FIFA, PES, começaram a ficar mais, assim, redondinho, tá ligado? Porque se tu pegar o jogo de Play 1, de futebol, a cabeça deles era quadrada, mano. Era todo mundo assim com corte, o Will Smith, o maluco do pedaço, assim, aquele quadradão, sabe qual é? Ou então, tipo, o Ed Murphy, assim. Ô, Gui, falhou legal aí. Falhou legal. Vai ter que repetir tudo, cara. Morreu. Ó, vai ter que repetir até essa parte que eu falei agora. Desculpa. Fala aí. Não, é que a gente se fazia lá no editor de jogador do PlayStation 1 e falava que tava, tipo, igualzinho, sabe? Era muito tosco. Meu primo fazia ele de... ele negro de olho azul, cara. Era ridículo. Era ridículo. Mas era uma parada que a gente podia viver, né, mano? Tipo, a gente podia... Era massa, era muito massa. Hoje os mecanismos dos jogos pra você criar um personagem mais parecido com você... Às vezes permite você tirar foto, né? Pra colocar na cara do personagem. Ou então, tipo, configurar cada traço e tal. Eu ainda acho que tem que melhorar muito, tá? Mas já é muito massa, assim. Tipo, pra jogo de tiro, tá, personalização de avatar é muito massa. Não só de tiro, né? Mas, enfim. Eu lembro... Falou de... Oi? Fala, Marum. Alô? Não, mas a gente falou do Street Fighter, mas não falou do Mortal, cara. Porra, Mortal Kombat, sim, velho. O Mortal Kombat, ele já era meio que revolucionário lá no começo pelo fato da captura de movimento e tal, né? Mas os atuais, eu passei o último mês jogando Mortal Kombat X, cara. E eu fiquei muito impressionado não só com a evolução da jogabilidade, que tá bem legal. Chegou num nível assim que eu curto pra caramba. Mas no sangue também, tá bem massa. Os fatalities e tal, tá bem divertido. No sangue? Cara, sangue é importantíssimo no Mortal Kombat. Mas eu ainda acho que... É que eu não fiz muito fatality no X ainda, sabe? Fatality. Mas Porra, os das antigas eram muito violentas, cara. Meu Deus. Eu lembro que eu joguei muito Shaolin Monks, cara, e era muito sangrento aquela desgraça. Meu Deus. Ah, eu sou mais do Super, do Arcade, né? Até o Ultimator 3 lá, que eu gostava. Depois eu não joguei os outros. O 4, que era em 3D, eu já não curti. Achei que fugiu muito da parada de Mortal Kombat, sabe? Tentaram fazer um negócio mais realista, mas ficou horrível. Sim. Mas eu acho que o que salvou mesmo Mortal foi o 9. Começaram a refazer os Fatality violento. Ali renasceu, cara. Ah, não, ali depois o 9 e o 10, cara, são muito épicos. E o 11 agora eu tô ansioso demais pra jogar. Inclusive, eu joguei muito Injustice 2 também agora nas férias. E é um baita jogo de luta, cara. É um baita jogo. Tu lutar com o Superman e Batman é muito massa. E segue o mesmo trilho do novo Mortal Kombat, sabe? Um quadrinho divertido, o quadrinho do Injustice, a saga toda. Quer dizer, né? Eu não vi o ano 2, que já tava muita enrolação, mas o ano 1 é bom. E, cara, joga, se der, joga aqui o Injustice 2, que vale muito a pena. Olha aí. É um baita. Mas vamos voltar a falar dos jogos das antigas, que aí já perdeu o foco um pouco, galera. Então, a gente já falou do... Fala aí. Não, a gente já falou do FIFA, que eu lembro que o Gui tava muito ansioso pra falar. Fifinha da massa, cara, era muito bom. Quem mais gostava mais do FIFA do que o Winning Eleven aí? Vocês eu gostava mais? Do Winning Eleven, sorry. O quê? Eu jogava mais o Winning Eleven porque ele permitia mais fazer coisas mais legais, assim, mas eu gostava da jogabilidade do FIFA. E quando eu tava muito enjoado de jogar o Winning Eleven, eu ia lá e jogava um Fifinha, assim, só pra me reinventar no jogo de futebol. Ah, reinventar. Porque era muito chato, você fazia a mesma coisa sempre, sabe? Você corria pelo canto, fazia a tabelinha. Virava pra dentro e chutava, sabe? Eu comecei a jogar, coincidência ou não, eu comecei a jogar o FIFA depois que eu deixei de ser criança, né, meu? Olha aí. É, cara, eu como criança que era, eu adorava tentar fazer gol do meio do campo, tá ligado? Nossa. No Winning Eleven. Era muito satisfatório. Nossa, eu lembro até hoje que eu ganhei de um primo meu muito mais velho, tá ligado? E eu era, tipo, criança, tipo, 12 anos e eu fiz um gol de fora da área. Foi muito foda. Nossa. O Roberto Carlos chutando, cara. Era Nossa, um era muito mal. Tipo, né, no PS1, o cara correndinho, né, tipo, devagarinho. Pra quem não tá ligado e que é muito novo, procura aí como é que era o chute do Roberto Carlos de cobrança de falta. Roberto Carlos não é o cantor, não. O cantor não jogava bola antes de começar a cantar, não. É o carequinha. Não, ele é perna de pau, né? Carequinha que tinha... Como é que é? Eu acho que era de Pernambuco. Essa piada do Guilherme não pode passar despercebida, gente. É um gênio. O que é isso, gente? O que é isso? Ai, que Mas o que é isso? Que bucha, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Mas o que eu ia falar? Eu esqueci. Ah, vocês já fizeram isso com o pessoal da rua de vocês? Que na minha rua todo mundo jogava Winning Eleven. Aí a gente juntava todo mundo na rua, aí a gente fez um time, assim, de titular e reserva de todo mundo. Ah, assim. Total, cara. Total. Era a melhor era coisa. Muito hora fazer isso, cara. Colocar a família. E tipo... E hoje, na real, isso é uma coisa que não mudou no jogo, né, de videogame. Porque eu acredito que criança continua fazendo isso com os jogos mais recentes de agora. Sim, velho, com certeza. É. E deve continuar tão bom quanto, né? Mas olha só, eu quero falar de uma categoria de jogos que ganhou muito, que não sei se ganhou muito, vamos ver. Mas que mudou muito com a revolução tecnológica. Que foram os jogos que tem uma pegada mais cinematográfica, os jogos de aventura. Se você comparar, por exemplo, um jogo que é da mesma desenvolvedora, da Naughty Dog, o Crash, o famoso Crash do PS1, que é um jogo de aventura, com Uncharted 4, aí você vai ter um contraste gigante. É lógico que o Crash ele apela para algumas características mais recreativas, assim, mais arcade. E justamente por não poder utilizar de linguagem que hoje você pode, né? Tipo, fazer umas paradas muito realistas e tal. Então, mais vale a pena, às vezes, tu tentar fazer uma parada mais lúdica do que tentar mirar em uma parada cinematográfica e cair no que fez o Resident Evil 2. O Crash continua vivíssimo hoje, sabe? E aí, o que vocês acham? Dos jogos de aventura, tipo Tomb Raider, por exemplo. Você acha que... Cara, eu acho que... Ação esse... mudou, e aí? Esses jogos, eu acho que é a principal representação de como a tecnologia gráfica evoluiu, sabe? Como os consoles, os PCs, como as placas de vídeo evoluíram com o tempo, tá ligado? Acho que porque até mais, ver... né? Tipo, desculpa, já terminei o argumento, depois eu conto. Não, é só isso mesmo, porque, velho, tipo, os Tomb Raiders no começo lá, a Lara com os peitos poligonais, parece que era, tipo, sensacionais, tá ligado, velho? Peitos poligonais. Tipo, a galera olhava aquele, meu Deus, ela tá muito gata, e aí tu olha hoje, tipo, caralho, velho. Oh, yeah. Meu Deus. É muito louco isso, cara. É muito louco a evolução que deu, sabe? Com o Ray Tracing agora e todos esses parangolê aí. Muito bom, cara. Vou até botar aqui Lara Croft poligonal ali pra ver. Eu acho que essa questão de ter coisas mais cinematográficas nos jogos é até um amadurecimento de como se vê a mídia, né? Não que dar características de cinema, por exemplo, vai ser algo mais maduro. Mas assim que os jogos eles podem ser vistos de outra maneira, né? Não só pra você ir lá apertar botãozinho e sair correndo, né? Eles vão te contar uma história de uma maneira diferente. Eu acho que isso também é uma evolução, né? Não só as paradas técnicas, né? Sim, total. E assim, ao mesmo tempo que a Lara Croft deixou de ter peitos poligonais, existem outras personagens e outros personagens que continuam sendo um punhado de pixel que contam a história. Tendo em vista, por exemplo, Celeste, que é um jogo que é um monte de pixel embaçado, mas que conta uma mensagem de um jeito que é absurdamente incrível, sabe? E uma coisa que evoluiu nisso é o ritmo de contar a história, que é perceptível. Que antes era uma parada mais, tipo, lúdica e... sabe? E agora é, tipo, uma parada mais, tipo, mais bem trabalhada e que é muito mais amarrada, assim, sabe? Um ponto com o outro. Mesmo tendo a fala sendo aquele... tá ligado? É realmente uma evolução poligonal, né, cara? Eu vou começar a chamar tudo de poligonal agora, mano. Fiquei até poligonais. Poligonante, né? Fiquei até poligonante. Fiquei poligonante aqui. Ai, cara. Jesus Cristo. Jesus Cristo é bom também. Jesus Cristo. É porque pra quem não tá ligado, o Gui tem um bordão que é fiquei até emocionante. Fiquei emocionante. Aí é maleável o bordão, pode usar pra qualquer situação. Ai, meu Deus, gente. O que mais que a gente tem que falar? A gente tem que falar de Half-Life, gente. Half-Life. Joguinhos de tiro. Marcou, galera. Half-Life marcou o século passado. Marcou deixou tudo. Um rastro aí de jogos de tiro. E, cara, atualmente, no outro lado do ringue, temos CSGO, né? Que é uma cria de Half-Life. Olha aí. Tá aí até hoje, gerando rios de dinheiro de uma forma totalmente diferente do seu progenitor, né, cara? Vocês são especialistas aí, aqueles, né? Eu sempre ouvi nas lan houses da vida que CS foi um hack, um hacker pegou lá o jogo do Half-Life, modificou, e aí a Valve adorou e foi isso aí. É verdade essa história? Eu nunca pesquisei. É verdade esse bilhete, cara, é verdade. Olha que loucura. É, tanto que o Dota 2 também nasceu assim, um modder pegou, fez um mod de outro jogo genial. E virou um negócio. Que a Valve foi lá e adotou. Mas o CS era isso mesmo, cara, e fez muito sucesso nas lan houses. Porra. E essa versão mais nova foi uma das primeiras ali a trazer os esportes, né, cara? Não, a Valve fez muito investimento nisso e, cara, é muito louco como o CS marca, assim... boa parte da evolução dos games atuais, sabe? Que ele marcou os esportes, aí... agora ele ficou gratuito também, tá ligado? Chegou a polêmica agora, né? Ficou gratuito por causa da influência do Fortnite. Ganhou um modo Battle Royale, que eu achei bem divertido também, inclusive. A Valve tinha que reembolsar todo mundo que pagou pelo jogo um ano antes. Pelo menos. Sacanagem, mano. Foi, sacanagem, isso aí. Eu não jogo tanto, mas eu achei uma ideia meio errada aí, abrir pra free, assim. Por quê, porra? Porque, sei lá, o jogo já tinha uma proposta, cara. O jogo tinha uma proposta, aí agora vai abrir. Eu não sei se eles vão regulamentar isso aí pra... Eu acho que eles estão ouvindo nacionais, eu acho, né? De que eles iam ter sessões específicas pra players que pagaram o jogo, né? Isso, e outros pra free, né? Desse jeito aqui. Mas o problema é que é descontrola, pode abrir, cara? O cara pode usar um hack e fazer zoar o jogo, e depois ele cria uma outra conta no Steam, sabe, sei lá. Mas já podia. Mas aí você perdia a conta do jogo daí, né? Aí você tinha que pagar outro. Exato, aí é diferente, agora, sabe? Ele pesa mais no bolso. Olha aí, o bolso. Agora ficou bem mais easy pra tu fazer hack. Pra zoar o joguinho. Mas acho quem que paga, problema, vendo, né? Vendo pra esse lado, realmente, cara. Vendo pra esse lado, realmente. Mas agora quem... eu tô do lado contra free. Eu havia pensado por esse lado, né? Não, mas se bem que, pô, Fortnite tá aí pra provar que, pô, a parada também pode funcionar, né? Depende do... Mas a Epic Games também, cara, vai tomar no rabo dela, né? Que é outro nível, né? O bicho tão pegando e mandando. Não, a Epic Games, deixa eu ver quanto é que tá uma ação da Epic Games aqui. A Epic Games, meu amigo, tá fazendo show de bola. Eu... Essa semana, cara, o meu irmão descobriu que pra jogar no PS4, jogar online você precisa pagar, sabe? Pra jogar online no PS4, no Xbox... E o Fortnite é de graça no PS4. Meu irmão descobriu. Não precisa pagar. Olha aí, Igor. Tu pode, tipo, se tu tem um PS4, tu não precisa comprar outros jogos. Tu pode baixar Fortnite de graça e jogar só Fortnite, se tu quiser. Não achei as ações. É muito louco. Mas você, o Fortnite você joga, é multiplataforma? Você joga no computador contra quem é do PS4 tudo, e tal? Se tu quiser, tu consegue. Mas não é meio ruim? Até do celular. Mas é ruim, porque você joga com mouse e teclado, eu acho mais fácil do que jogar com controle e jogo. Total, assim, muito mais fácil. Só que o lance é que você só joga se você quiser, sabe? Gui, ninguém vai te obrigar, Gui. É, tipo, ninguém vai colocar saber aqui, ó. Pô, chegou a estourar. Estamos em 2019, mas ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e dizer, joga Fortnite como quem tá no mouse teclado, tá ligado? Essa notícia é poligonal, excelente. Agora. Cara, mas vocês conseguem? Vocês conseguem que eu... atirar do controle? Eu consegue, né? Vocês conseguem mirar bem com o controle, cara? Cara, eu sou horrível. Eu sou... Como é que é? Sou aimbot. Aimbot. No GTA eu jogo bem pra caramba. Eu só aperto lá e eu mudei a configuração pra ele mirar automaticamente. Puta, eu sou foda. Eu lembro na primeira já vez... Já que ninguém me dá valor. Eu lembro que eu taquei o meu irmão jogar o GTA V no online, no PC com o controle, sabe? E ele ficou pistola, porque não tem aimbot no online, é só na campanha. Deve ser difícil pra caralho, é muito horrível, cara. E daí todo mundo com mouse e teclado e você lá com o controlezão, tá ligado? Pô, é muito ruim, é uma competição muito injusta. Uhum. Isso também, cara, não deixa de ser preocupações que a gente tem agora e não tinha antes, tá ligado? Olha aí. E antes tu tinha só o controlezão lá, às vezes todo fudidaço, mal funcionando, às vezes tava mal contato, parado de funcionar, aquela desgraça. É, o jogo de luta era o terror dos controles, né? Quem mais apanhava era o controle, no final das contas. Caralho, mas vamos falar de joguinho de corrida, galera. Joguinho de corrida Need for Speed. Need for Speed 1, 2. O que mudou dos jogos de corrida pra antes pros de agora? Já dando minha opinião aqui, eu acho que os jogos hoje eles estão focando muito em ser realistas, né? Se bem que tem vários jogos de corrida também, né? Mas as grandes títulos estão focando em ser realistas, né? Temos o Dirt 3. É Dirt 3, né? Que agora vem com mudança de estação e o caramba. Puta, não, deixa Forza eu Horizon 4. Isso, Forza Horizon 4. Passei perto. É jogo de correr. É jogo de carrinho. Dirt 3. Jogo de carrinho. Jogo de corrida tem que ser no controle. Ai, Marulão é o cara da jogabilidade. Eu também acho. Pô, eu não consigo jogar no teclado, acho muito ruim. No teclado não dá, é muito, como vou dizer assim, brutal, né? Você não tem como controlar aquilo. É poligonal. É muito, digamos assim, brutal. Poligonal. Não, ele deu uma de Gustavo agora, veio com brutal, tipo... É, tipo, você aperta pra virar, você vai virar a curva, tipo, é brusco, ele vai no máximo, mano. No controle você pode suavizar, né? Tipo, não, mas dá pra dar um tapinha no teclado ali. É, você tem que pegar bem, né, mano? Dá sim, mano. Não. Tá mas fazer drift ali no... Fazer uns drift no controle é maravilhoso. É, mas nada como usar o controle pra jogar joguinho de corrida, realmente. É realmente superior. Cara, muito bom. Meu Deus, que delícia. Mas vocês têm jogado algum jogo de corrida? Eu nunca mais joguei um jogo de corrida na minha vida. Eu joguei o Horizon Chase Turbo, Turbo que a gente jogou no Nacionais. E eu acho que foi o último jogo que eu joguei, assim, em muito tempo, cara, de corrida. Eu joguei Horizon Chase Turbo esses dias com meus amigos aqui em Lagoa e foi muito divertido porque realmente o jogo realmente traz algo que não existe mais atualmente, sabe? Tu colocar todo mundo sentadinho no sofá, cada um com controle pra... Quer ter que pegar combustível no meio da corrida. Exato. E é muito bom. Mas eu também joguei o Forza Horizon 4, que é uma experiência totalmente diferente. É, ele tem muito foco no online. E é lindo, é muito realista. Tem uma parada que eu achei sensacional. É poligonal. Poligonal, cara. Achei poligonal. E, o jogo entra na minha conta da Microsoft pra achar meu nome e falar no jogo, cara. Que medo, tem, mano. Olha só. Tem tipo entra uma coisa. Que entra no jogo, é tipo, teu nome é cadastrado, é tua caralho, conta, cara. Faz mini transações por você sozinho também? Meu Deus. Não, é a minha conta, tá ligado? Só que o nome que eu uso no Xbox, o nome que eu uso no Xbox é diferente que o meu nome na conta da Microsoft, tá ligado? Uhum. E ele pega o meu primeiro nome. Ele me chama, olá, Matheus, o que você quer fazer ele hoje? Ele pega o vamos nome que tá cadastrado, né? O nome que tu usa sim, pra pagar. Cara. Do teu cartão de crédito. Que aí não tem erro. Qual é o nome que é escrito? Se tiver escrito olá, Juca Pinto. Olá, Matheus M. Mogno. Exato. Firma seu CPF mesmo. Olá, 083, confira pra mim só os 3 dígitos atrás do seu cartão. Vamos comprar um carro novo pra você. Cara, isso é uma parada extraordinária, assim, cara. Poligonal mesmo. Achei lindo. Muito bom. Oh, é vocês que são os especialistas, hein? Diretamente aqui de fora do assunto. Mas você. Existe um esporte de corrida? Já passou da hora de ter um, né, um jogo que. Não, existe sim, pô. Existe? Ah, tem, não, a galera falou, não sei, quem, será? É, o Project Cars, que é mais realista, eu acho que tem uma ceninha meio movimentada. Ah, Gran Turismo também, os caras. Isso, Gran Turismo. E o Forza, né, cara? Forza é. Forza. Forza é forte. Não, é Mario Kart, corrida. Pô, era bom, velho. Não, ainda tem Mario Kart, né? Mas quando eu jogava era bom. Não, eu ia falar assim, ó. O último que eu joguei foi o 64. Foi o qual? 64? O do Nintendo 64. É, do Nintendo 64, que eu gostava bastante. Aquela pista da arco-íris que era no espaço. O Nintendo 64 era louco porque ele vinha com 4 controles, né? Você podia conectar até 4 controles. O que pra galera de hoje é tipo, mas e daí, pô, normal, né? Mas não, o PlayStation 1, que vinha, o PlayStation 2 também, não dava possibilidade de você conectar vários. Então, foi sensacional, cara. Tipo, ver a possibilidade de conectar e jogar em 4 pessoas. E hoje não, hoje é... De boa, né? Hoje é normal, cara, você esperar isso. Inclusive, tem uma denúncia pra fazer em relação a isso, que gente, que absurdo. Que, cara, eu tentei baixar um jogo de tiro no PC, FPS, e quase nenhum tem suporte pra tela dividida. Ah, é total. Muito difícil tu achar, cara. É, eu acho isso horrível. Muito difícil, muito triste, cara, muito triste. O Split Screen morreu, né, cara? Cada um na sua casa, jogando com o seu PC... Ou com o seu console. A galera não quer mais sair de casa pra ir atravessar na a quadra. Casa do Pedrinho. Pra mãe do Pedrinho ficar fazer café e sanduíche e chamar: vem cá, Pedrinho! Pausa esse jogo! E aí daí que vem aquela mãe que pede pra pausar o jogo online, entendeu? Porque as mães pararam de entender o processo. Porque elas chamavam pro café. O moleque pausava e vinha com os amigos. Depois de um tempo, a mãe começou a chamar e o moleque veio. Ah, mas não dá pra pausar, mãe. É online. Mas tô aqui no meio do Battle Royale. Mas antes dava. Por que, que não dá mais? Então, foi um processo muito rápido, assim, que as mães não conseguiram entender bem. Cara, e deve ser louco as mães que têm que lidar com Fortnite, tá ligado? Porque é uma febre... estrondosa. Eu tava, meu irmão colocou ali, eu joguei e tava jogando com um guri de tipo, sei lá, uns 11 anos, tá ligado? E eu sou muito noob no Fortnite, nunca jogo. E o bicho chegou assim, a gente tava em squad, tá ligado? Ele chegou, e aí, Matheus, ó aqui, ó, peguei umas armas pra você, jogou seu as bosta. Armas no chão, tá ligado? Seu poligonal, tipo, tá bom, aí rola o poligonal. Lá, bora! E aí, tipo, eu segui o guri, tá ligado? Fiquei quieto e fui. Muito feio, fiquei véio. Quieto e fui. Fiquei quieto e fui, porque o guri sabe, tá ligado? O guri... Eu comecei a notar que jogos, tipo, Battle Royale, é só criança joga bem, cara. Eu, tipo, a gente que é meio velho, assim... Eu tenho mó noob, cara. Não tá acostumado com essas tecnologias? Não, cara. Porra, velho. Eu sofro muito com esses jogos de sniper. Eu prefiro mais o CS mesmo antigo, 1.6, 1.7, que eu me dou bem, cara. Mas Warface. Aí você juntou galera e vença o melhor, cara. A criançada sai melhor. Ficar construindo umas coisinhas, né? Construindo caminho. Eu ia falar de uma coisa que eu falei assim, pensei no... Como é que é o nome daquele jogo? Esqueci o nome do jogo. Puta que pariu, minha memória. Gran Turismo. O Gran Turismo tem corridas de horas e horas. Aí né? Eu ia falar, que absurdo jogar horas e horas. E eu lembrei que eu, o Felipe e o Odir passamos a virada do ano jogando Age of Empires 2, cara. Em LAN. A gente conectou os nossos computadores em LAN e jogou. E, cara, cada partida durou cerca de 4 horas. Esse é um dos melhores jogos da história. Literalmente, né? Da história. O jogo é muito bom, cara. O jogo é poligonal. Cara, se você... A gente jogou o jogo que é de 1999, cara, o Age of Empires 2. E se você ainda não jogou por algum motivo, o jogo continua excelente e tem o 3 e tá pra sair o 4, que daí deve avançar mais aí. Tem a HD Edition, tem a versão remasterizada do 2. É só comprar essa daí que é top. Nossa, é do 2 ou do 1 que eles fizeram? Não era do 1? Não, é do 2. Não, do 2. O 2 é tem HD Edition. E, cara, dá pra... Mano. Cara, vamos jogar aí, Gui. Quando der, chega aqui em casa com o teu notebook e vamos jogar. Acho da hora. Vamos jogar porque, cara... Vamos fazer uma live aí pro Nacionais, cara. Zoar pra caralho. Vários, vários. A gente fez a live lá do... Verdade, cara. Isso é massa. Age of Empires é um jogo massa lá? Pra fazer live. Como é que é o outro joguito lá que eu joguei uma vez só? O PUBG, pô. PUBG. A gente jogou no Nossa. Cara, inclusive, galera. Eu nunca ri tanto na minha vida, velho. Foi muito divertido. Cara, PUBG foi sensacional. Tô planejando fazer umas lives no Twitch e a gente tem que jogar PUBG porque PUBG é muito massa. Não, então, e o que era a live, né? Antigamente. Antigamente, vai. Antes da virada do século. Né? O videogame que, pô, cara, live, Twitch, compartilhamento aí, a gente falando ir na casa do amigo pra jogar. Nossa. Nossa, velho. Outro mundo, outra vida. Antigamente você tinha que ter aquele adaptador de 4 controles pra jogar com mais gente. Hoje em dia é loucura, né? Nem sei se assim dava. É, às vezes era difícil ter mais de 2 controles, né? Nem todo mundo tinha. Fala aí, Marão. Deixa eu falar uma coisa interessante que eu fazia quando era não criança, adolescente. Na época tinha o VHS, né? E daí eu gostava de gravar eu jogando. Eu dava um jeitinho. E daí, às vezes, ficava trocando a fita do VHS com um amigo pra cada um ficar assistindo o outro jogar, sabe? E eu, às vezes, só gravava pra recordação. Eu tinha o Sonic do Dreamcast, o Sonic 2, eu tinha gravado ele inteiro, cara. Nossa. E daí, tipo, depois que o meu videogame quebrou, eu ficava assistindo aquela fita várias vezes. Isso naquela época, cara! Sensacional isso, velho. Começou, eu já fazia esse negócio desde pequeno. Que rolê doido. É, só que... Que loucura, olha. Chegou até a tocar um sino no fundo. Tá na hora da missa aqui. Palavras abençoadas, meu amigo. É o pessoal de Jesus aqui indo adorar ele. Tá, a gente volta daqui a pouquinho, depois do quadro. Dica da semana! Dica da semana. Então, da dica da semana dessa semana, cada um vai sugerir um jogo do século passado, porque desse século é muito manjado, né? Então, cada um vai sugerir um jogo do século passado pra galera aí jogar. Tá beleza? Bom? Beleza. Então começa aí, Maruron, assim, aleatoriamente. Beleza. Eu recomendo Final Fantasy 1. O quê? Primeirinho. Ah, Final Fantasy 1, mano, aí não. É uma brincadeira. Porque, cara, é legal a história, os guerreiros da luz. e depois você faz a comparação com Final Fantasy XV pra você ver a evolução. Mas eu gosto de jogo antigo, gosto de RPG, e pra mim Final Fantasy, o primeirinho, do Super Nintendo ainda, eu curto muito. Eu lembro que na época eu jogava emulado no Dreamcast ainda, cara. Dreamcast. Caramba, irmão. Jogava o Nintendinho emulado do Dreamcast. Mas eu recomendo. Nossa. Cara, o Mario não é um gênio do século passado. Guilherme. Então, eu indico um dos jogos que eu mais joguei quando eu era jovem. Jovem. Né, que é o Age of Empires, que a gente mencionou. Jogue Age of Empires. Ah, não. Tá zoando. Tá aí com recomendar Age of Empires. Caramba. Nunca mais chamo ninguém antes de mim. Vai ter que pensar nele. Você quer indicar o Age of Empires? Eu indico outro. Não, agora eu quero a questão de orgulho. Agora eu vou então, olhar ali. Age of Empires e jogue o 2. O 2 é muito bom. Um é ok, mas o 2 é muito mais top zero. Aí vem a dica, Steam, né? Pode comprar na Steam. Tô sendo patrocinado. Aí eu vou, como se a Valve patrocinasse alguém, né? Aí eu vou chegar aqui, ó, Age of Empires 3. HD lixo, tá ligado? HD lixo. Mas fala aí, Matheus, não que eu tenha que pensar, mas é só que... Né? Você quer que eu dê uma enroladinha, pô? Não. É, cara, minha indicação é Contra. Aquele jogo Contra maneiro tudo. Que podia jogar... com um amiguinho, dá tiro assim, plataforma 2D, difícil pra caramba. Se você conseguir encontrar o jogo pra jogar atualmente, vale muito a pena. Principalmente se tiver um brother, uma namorada, uma amiga, um amigo, pra dividir a experiência com você. Um brother namorado. Se não tiver, pau no seu cu. Ei! Se não tiver, tem. Não, mas vamos lá, ó. A minha é Tony Hawk, cara. Tony Hawk 4, que pra mim... foi o melhor dos Tony Hawks, que é o que mais reúne recursos que você pode fazer, é o que tem melhor gráfico e é o mais completo pra mim, e depois ali virou avacalhação, então Tony Hawk 4 pra você, aí foi um jogo que eu fiquei tão viciado quanto, e esse foi o Brocast da semana. Muito obrigado por todos que compareceram, muito obrigado ao Gui, que surgiu de caiu de paraquedas no Brocast, mas que, pô, mandou bem pra caramba, o Maruron também, pelas opiniões dele de super especialista do século passado, e ao Matheus e a mim mesmo, poligonal. Que a gente é foda. Poligonal, foi o que marcou, né? Marcou Age of Empires, poligonal. E várias outras paradas. Muito obrigado, é isso aí, falou galera, tamo voltando, 2019 vai ser louco! Beleza, novo! Me derrubaram aqui, ó! Puta vida! Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda. Ai, ai, gente. Poligonal.